licença, dá licença, cada cada. Cada um com sua crença, sabedoria, sapiência. Toda ação tem consequência, a vida é uma só. Não esqueça a eloquência, então pare e pensa. Cada cabeça uma sentença.